Favela, vamos revolucionar os quatro cantos da cidade. Tamo junto pra versar. Só que abala as estruturas e ecoa pelo ar. Nas ruas da cidade ou no mudão e pá. É nós que tá, guerreiro, salve, salve aos verdadeiros. É rap nacional diretamente aqui do game, falando a realidade. Na total simplicidade, tio, no olho a olho, ha, semeia a verdade. Com som de manifesto, a batida periférica. Nas ondas sonoras, via becos e vielas, fortificando o movimento pelas correntes e artérias. Somando com os monstros, com os manos de miliano, versando a poesia do duro cotidiano. E relatando vários fatos, exaltando os problemas. Sempre pronto pra encarar, bater de frente com o sistema. É quente os bang louco, tamo tudo envolvido. Proceder cabuloso sem jamais sair do ritmo. Ah, isso é o rap de protesto, a minha cota aqui expresso. Armado até os dentes, seguindo em frente com o progresso, ó. Conversa, prosa, proceder, a ideia e o dialeto. O mundo moderno, a era digital. Ou no pé do morro, com os parças de mil grau. De punhos fechados, erguidos e cruzados. Tenho fé no amanhã, pra lutar com o adversário. Eu tô cansado dos falsários que oprimem os mais fracos. Agora eu quero ver bater de frente, lado a lado. Tromba o cano cerrado, da mira do aliado. Se faltar com proceder, clique-clec tá enrolado. Não tem choro, não tem vela, nem emoção na tela, que só revolucionários do gueto da favela. Liga os chapa, liga os mano, liga os loucos. Salve quebrada, ó nós aqui de novo. Liga os chapa, liga os mano, liga os loucos. Salve favela, nós aqui de novo. Liga os chapa, liga os mano, liga os loucos. Salve quebrada, ó nós aqui de novo. Liga os chapa, liga os mano, liga os loucos. Salve favela, nós aqui de novo. Na cena do louco, mais um sobrevivente. Firmão na correria, guerreiro combatente. Se tamo aí na ativa, é por nós, pela vila, pelos parceiros, os irmãos, sempre pronto pra guerrilha. Aí se é periferia, tá com nós, é aliado. Se é povo, traíra, é titio, sai voadei. Amigo da onça, descarto do baralho. No time só valente, só revolucionário. Linha de frente pro que der e vier. Nossa função tá formada, é nós que tá só quem é, mão. Pra mim tá firmão, um gesto verdadeiro, satisfação total de trombar os parceiros. Sempre na humildade, na disposição. O rap é minha voz, nossa forma de expressão. Atitude é que impera, os traíra tem inveja. Tamo junto até o final, porque afinal nós é favela. Sou mano apetitoso, vagabundo cabuloso. Terrorista nato, envolvido neste moio. Diretamente pras quebrada, pode crer que não tem farsa. Só rappers de atitude, trazendo um dom da palavra. Aciona todos parça, mas não alaça pros é povo. Demorou a cara S, tamo junto e aqui pra de firmar, novo. Nas ruas Brasil, tudo bem, São Paulo está. O neguinho mais um fora da lei, tio, 513, gravata em Brasília. Forja bem, cresce o número dos homicidas, escuta aí. Bem-vindo amigo, aliado, é nós que tá. Não é como um carro encerrado, seja forte aliado. Seja como o Martim, não tem dia nem hora pra estourar os estopim. E se a palavra é forte, já calou Nicodemos. Na mesma banquete, se sentiu prisioneiro. E liga nós, bem-vindos chapos guerreiro. Pra somar na humildade que é nós verdadeiro então. Liga os chapa, liga os mano, liga os loucos. Salve quebrada, ó nós aqui de novo. Liga os chapa, liga os mano, liga os loucos. Salve favela, nós aqui de novo. Liga os chapa, liga os mano, liga os loucos. Salve quebrada, ó nós aqui de novo. Liga os chapa, liga os mano, liga os loucos. Salve favela, nós aqui de novo. Em defesa de todas as favelas do meu Brasil,